Atenção, em 5 segundos. Programa Cleiton Aguiar. Vai começar um show no seu rádio. Notícia, informação, música, prestação de serviços e muito humor. Programa Cleiton Aguiar. Alô, amigos, está começando o programa Cleiton Aguiar, o melhor da música popular do Brasil. Trabalham comigo hoje, segurando a orelha do burro brabo ali na técnica, o Zé Biriba. Soloplastia, o Marciano Tolentino, produção e apresentação, uai, sou eu, Cleiton Aguiar. Ô, meu Brasil, tô chegando. Eu e as eleições, faltam apenas 39 dias para você decidir. Se você acha que tá bom do jeito que tá, você vota nos que estão aí. Se você acha que não tá bom, tem que mudar, você muda. A vontade é sua, o voto é seu, ninguém tem nada com isso. A vontade é soberana, você que decide, viu? Dia 5 de outubro, você tem uma ferramenta importante na sua mão. Você que vai decidir o que, que você quer para você, para os seus filhos e para os seus netos, né? Tá na sua mão. A discoteca do Cleiton traz hoje o cantor André Renner. A Faculdade da Música traz os mestres do MPB4. A frase irretocável é da sabedoria popular. A oração de hoje, oração muito bonita, triunfarás. A dica, pare de fazer o que atrapalha a sua vida. Vou continuar batendo nessa tecla, porque você faz coisas que atrapalham a sua vida, você sabe disso e continua fazendo. Isso é burrice, viu? Vou te dar a dica. Agora, se você quiser seguir bem, se não quiser, como dizia o Tidinha falava, né? Rume lá. Eu vou recordar hoje uma canção de 1967, no tempo da Jovem Guarda, um grande sucesso de Deni e Dino. Você lembra dessa? Daqui a pouquinho, viu? A sugestão do beijar. Os meninos de Goiânia, Oblongues, um novo grupo musical do Brasil, muito talentoso, né? De Goiânia, Trindade, aquela região ali. O Flávio Beijar vai mostrar para vocês hoje. Eu começo trazendo aí os meus amigos de Paulo e Paulino, Sem Ela ao Meu Lado. Está tudo bem. Ninguém imagina que tudo acabou. Já quem me olha percebe em meu rosto que estou sofrendo, morrendo de amor. Enquanto ela tá por aí numa boa, as coisas pra mim vão de mal a pior. Eu sei que ela não quer saber mais de mim, que tudo entre nós acabou, teve fim. Mas é que a saudade judia sem ter dó. Tanto sofrimento eu nem sei se aguento. É como se me retalhasse por dentro o quanto eu lutei, briguei por esse amor e acabei perdendo. Quando tudo se acaba, alguém sai machucado, perdido, sem chão, coração quebrado. Não foi diferente, é assim que eu me sinto, sem ela ao meu lado. Não foi diferente, é assim que eu me sinto, sem ela ao meu lado. As coisas pra mim vão de mal a pior. Eu sei que ela não quer saber mais de mim, que tudo entre nós acabou, teve fim. Mas é que a saudade judia sem ter dó. Tanto sofrimento eu nem sei se aguento. É como se me retalhasse por dentro o quanto eu lutei, briguei por esse amor e acabei. Machucado, perdido, sem chão, coração quebrado. Não foi diferente, é assim que eu me sinto, sem ela ao meu lado. gente, é assim que eu me sinto, sem ela ao meu lado. De Paulo e Paulino, sem ela ao meu lado, para os meus amigos de Taguatinga e Ponte Alta do Bom Jesus, no estado do Tocantins, onde eu vou estar hoje. Eu vou estar hoje à tarde em Taguatinga e à noite em Ponte Alta do Bom Jesus. Amanhã eu estarei em Novo Jardim e em Dianópolis, à tarde em Novo Jardim e à noite lá em Dianópolis do Tocantins. Um abração para o meu amigo, o meu prefeitão Regis, lá de Dianópolis, né? Um abração para o Eurico, a turma boa, que curte o nosso programa, que transmite o nosso programa pela Princesa FM de Dianópolis, no estado do Tocantins. Os meus afilhados Eliane e Samuel, amor, já tô indo! Meninos do Brasil, Eliane e Samuel, e o melô do marido, né? Amor, já tô indo, já vou! Para Maria Zélia Maciel, de Jequié, no estado da Bahia, ela que agora faz parte do Facebook do perfil número 2 do Cleito Aguiar. Maria Zélia, seja muito bem-vinda, um grande beijo para você, viu? Ele se foi há pouco tempo, mas ele permanece eternizado no coração dos brasileiros. Reginaldo Rossi, A Raposa e as Uvas. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Lembro com muita saudade aquele bailinho, onde a gente dançava bem agarradinho, onde a gente ia mesmo é pra se abraçar. Você com laque no cabelo e um vestido rodado, e aquelas anáguas com tantos babados, e você se sentava só pra me mostrar. E tudo que a gente transava eram três, quatro.

O maior divulgador do Brasil, Flávio Bejar, aponta Oblongs Filhos do Brasil. Esse grupo, Oblongs, é um nome meio esquisito, né? Mas é coisa de menino, né? Os meninos muito talentosos, e o Flávio Bejar apontou aí Filhos do Brasil. Essa é a importância do divulgador. Ele pega um artista que ninguém conhece, e com a sua influência, com a sua amizade, ele coloca para tocar, como o Flávio Bejar está colocando para tocar aqui o Oblongs. E se você quiser ter o seu trabalho divulgado pelo Flavinho, é só você ligar 61998136601. O Flávio é especialista em Minas Gerais, que é onde começa o sucesso sertanejo do Brasil. No próximo bloco, Deni Dino, Cleiton Aguiar, Henrique e Gabriel. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Olha, você que tem o PIS, você que é nascido em outubro, novembro e dezembro, quem nasceu em outubro já está liberado. Quem nasceu em novembro e dezembro, de novembro também está liberado. E dezembro, a partir de amanhã, né, você já pode procurar aí os bancos que pagam o PIS. Você fica atento. Porque ele tem prazo, ele pode ser sacado até o dia 30 de junho de 2015 e você vai receber um salário mínimo que é de 724, já ajuda, né, nessa pindaíba que a gente anda, já é um dinheirinho, né, viu? Então você que tem direito ao PIS, já pode ir no banco, seu dinheiro tá lá para você pegar e gastar do jeito que você achar melhor. A maioria do povo vai pagar a dívida, né? O brasileiro anda de pendurado. Eu fui na Serra Pelada em 1982, eu, Márcia Ferreira, Chico Rei Paraná, Maurício Fares, né? Fizemos um show lá para 85 mil garimpeiros, e um desses aqui, eu não me lembro qual era, né? Dessa dupla aqui, estava trabalhando lá em Serra Pelada. Mas eu vou trazer um sucesso do meu tempo de menino, eu tinha 17 anos de idade, morava em Belo Horizonte. Você lembra desta? Deni e Dino, O Ciúme. Desses eu falar que vou mudar, é porque já não te consigo suportar. O teu ciúme que maltrata tanto assim meu coração é que me faz mudar de opinião. Se há ciúme é porque existe amor, muito ciúme também pode causar dor. Preciso ter ciúme, pois é teu meu coração. O que fazer da paz revolução? O meu amor é grande e o teu maior que o meu. Pra que tanto ciúme se és minha e eu sou teu? Pra que fazer de tudo uma grande confusão? Se sabes que é só teu meu coração, o nosso amor é grande e não pode morrer. Não deixe que o ciúme ponha tudo a perder. A vida é tão curta, o nosso tempo bem menor. Aproveitando o tempo, a vida sim será melhor. Dia desses eu falar que vou mudar, é porque já não te consigo suportar. O teu ciúme que maltrata tanto assim meu coração é que me faz mudar de opinião. Se há ciúme é porque existe amor, muito ciúme também pode causar dor. Não é preciso ter ciúme, pois é teu meu coração. O que fazer da paz revolução? O meu amor é grande e o teu maior que o meu. Pra que tanto ciúme se és minha e eu sou teu? Pra que fazer de tudo uma grande confusão? Sabe

Eu aqui, você aí, também na pior. Você trancada no quarto, eu jogado na rua. Metade da culpa é minha, outra é sua. Oh. Só judia de nós dois. A gente tá jogando a nossa chance pra depois. Quem é que sabe o que traz o amanhã? Hoje o que eu mais quero é te ver toda manhã do meu lado. É tão veloz. Quem sou eu sozinho assim? Quem é você sem mim? E a gente se ama. E o tempo é tão veloz. Quem sou eu sozinho assim? Quem é você sem mim? Dois povos desperdiçando amor, desperdiçando amor. De nós dois, a gente tá jogando a nossa chance pra depois. Quem é que sabe o que traz o amanhã? Hoje o que eu mais quero é te ver toda manhã do meu lado. Sem mim, e a gente se ama, e o tempo é tão veloz. Quem sou eu sozinho assim? Quem é você sem mim? Dois bobos desperdiçando amor, desperdiçando amor. Henrique Gabriel, desperdiçando amor. No próximo bloco, a dica do programa de hoje. Pare de fazer o que está atrapalhando a sua vida e você insiste em fazer. No próximo bloco. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Rapaz, o ser humano, ele é interessante, né? Eu me incluo nisso aí também, que eu também, isso acontece comigo também. A gente tem que estar sempre se policiando. A gente faz umas coisas que atrapalham a vida da gente, a gente sabe que atrapalha e continua fazendo, não é assim? Então vou te dar a dica de hoje, é o seguinte: pare de fazer coisas que atrapalham a sua vida, que você sabe que atrapalha. Por exemplo, pare de ficar numa zona de conforto. O que é isso? É você ficar sempre fazendo as mesmas coisas, naquela vidinha sem graça, né? É tudo mais seguro e tudo, mas não tem, sabe? Não tem assim uma felicidade, não, sabe? Você não faz novas experiências, não precisa largar tudo não, não é isso não. É só o seguinte, por exemplo, você todo dia, eu conheço gente que todo dia ele come arroz, feijão, bife, batatinha. todo dia. Oh, meu Deus do céu, tem tanta comida gostosa, isso é que eu chamo de sair da zona de conforto, você experimentar novas coisas. A gente sai de férias, lá em Coromandel, o povo sai de férias, vai só pra Caldas Novas, não, gente, tem muito lugar pra ir. Vai pra praia, cada vez você vai numa praia diferente, vai pra Bonito, vai pra Fernando de Noronha, vai pra uma fazenda, pra um hotel fazenda, vai conhecer o Rio de Janeiro, as praias do Nordeste, vai pra fora do Brasil, de acordo com a possibilidade de cada um, né? Vamos sair da zona de conforto. Outra coisa, isso aqui, gente, é muita gente, né? Pare de se preocupar com o que as outras pessoas pensam de você. Eu penso o seguinte, se Jesus Cristo não agradou, quem sou eu para agradar todo mundo, não é? Então isso é bobagem, você sabe quem você é, seu coração, então deixa o povo falar, né? Deixa o povo falar, o que falar é rumo lá, ué. Cada um é responsável pelo que fala. Você sabe, você e Deus sabem quem, como é que é seu coração. Outra coisa, isso aqui, meu Deus do céu, pare de fofocar, pare de falar o mal dos outros. É, já disseram o seguinte, que os imbecis falam de pessoas, falam dos outros, né, fofoca e tal. Os inteligentes e os sábios falam de projetos, falam de atitudes, né? Então, pare de falar mal dos outros, isso não leva para lugar nenhum, cria um ambiente ruim. E outra coisa, você pode ter certeza, se você falar de um para o outro, a hora que você sair de perto, o outro vai falar de você para o outro. Aí você é tranquilo. Outra coisa, isso aqui, eu luto contra isso. Pare de trabalhar em excesso, viu? Rapaz, a gente tem limite. Esse ano eu prometi que eu ia diminuir, não dei conta. Agora eu prometi para mim que o ano que vem, 2015, eu vou parar pela metade de fazer as coisas, porque eu já estou com 64 anos, vou fazer 65. O que eu preciso eu já tenho, já criei minha família. Para que eu fico me matando? Não é? Então, isso serve para mim, serve para você. Pare de exagerar no seu serviço, né? E outra coisa, pare de se isolar. Tem gente que se tranca dentro de casa, não sai, não tem um amigo, não conversa, não faz nada, né? Fica aquele trem encroado dentro de casa. Então, gente, são dicas. Pare de fazer aquilo que está atrapalhando a sua vida, viu? A vida é tão bela, né? A vida é uma maravilha. A gente é que escangaia com ela, né? A minha amiga Marcia Ferreira vai cantar para o Deunir Xavier de Macedo, o Dó Carteiro de Boquira, na Bahia, Moreno dos Cabelos Cacheados. Moreno lindo dos cabelos cacheados, dos olhos acastanhados, que só judia de mim. Se ele soubesse quanto amor tenho guardado, ficaria do meu lado, não me faria assim. Ai, ai, ai, ai, moreno cobiçado, não faz comigo assim. Ai, ai, ai, ai, moreno desejado, te quero todo pra mim. Quando ele passa, todos os olhos vão olhando, eu fico esperando, nem que seja um olhar. Se ele soubesse quanto amor tenho no peito, não faria desse jeito, viveria me amar. Ai, ai, ai, ai, moreno cobiçado, não faz comigo assim. Ai, ai, ai, ai, moreno desejado, te quero todo pra mim. Moreno lindo com seu jeito de felino, seu sorriso de menino me tortura e faz sofrer. Vem pro meu lado com seu corpo perfumado, mergulhar no amor tarado e do tempo esquecer. Ai, ai, ai, ai, moreno cobiçado, não faz comigo assim. Ai, ai, ai, ai, moreno desejado, te quero todo pra mim. Moreno lindo dos cabelos cacheados, dos olhos acastanhados, que só judia de mim. Se ele soubesse quanto amor tenho guardado, ficaria do meu lado, não me faria assim. Ai, ai, ai, ai, moreno cobiçado, não faz comigo assim. Ai, ai, ai, ai, moreno desejado, te quero todo pra mim. Quando ele passa, todos os olhos vão olhando, eu fico esperando, nem que seja um olhar. Se ele soubesse quanto amor tenho no peito, não faria desse jeito, viveria me amar. Ai, ai, ai, ai, moreno cobiçado, não faz comigo assim. Ai, ai, ai, ai, moreno

te ligando pra dizer tá tudo bem. Manda dinheiro que já dá pro mês que vem. Não se preocupe que agora eu vou criar juízo. Já sei disso, mãe. Sem a senhora controlando tá legal. Não se preocupe, a gente se vê no Natal. Eu mando flores pra dizer que está tudo bem. Só eu sei, minha cama tá do avesso. No banheiro e na cozinha tem muita coisa pra arrumar. Geladeira, só cerveja, churrasqueira tá no jeito. A festa nunca pode acabar. Agora eu tô sossegado. Eu tô morando sozinho, agora eu tô sossegado. É, agora eu tô sossegado, rapaz. Tô na farra e não nego. Afinal de contas, ninguém manda em mim. Agora eu tô sossegado, abre fora do mim. Não devo satisfação, eu tô morando sozinho. Vai no chão. João Neto e Frederico, tô morando sozinho. No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima para você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Hoje eu quero mandar um abraço especial para os meus amigos de Piraquara, lá no Paraná, onde o nosso programa vai ao ar pela Guarituba, para a Rádio Guarituba. Piraquara é uma cidade grande, 94 mil habitantes, 227 quilômetros quadrados. Quem nasce lá é piraquarense. É uma cidade que já é antiga, tem 124 anos de idade. Vai fazer, não, já fez, dia 29 de janeiro. Ela foi fundada em 29 de janeiro de 1890. Eu já tenho 124 anos. O prefeito atual é o Marcos Tesseroli, do PDT. O município de Piraquara faz divisa com quatro barras, São José dos Pinhais, Morretes e Pinhais. O santo padroeiro é o Senhor Bom Jesus dos Passos e a particularidade que foi um mineiro, meu conterrâneo, que fundou Piraquara. Né? Isso lá nos idos de 1700, Manuel Pican de Carvalho, ele chegou por lá, montou uma fazenda e acabou virando a cidade. Né? E fica, é na Grande Curitiba, fica a 21 quilômetros de Curitiba. E eu achei engraçado que eles mandaram a mensagem para mim, o seguinte: aô, maravilha, agora a nossa rádio está com tudo. Tem o programa Cleiton Aguiar na programação. Né? Faltou colocar o nome da pessoa aqui, mas de qualquer maneira eu quero mandar um abraço para os meus amigos da Rádio Guarituba, em Piraquara, no estado do Paraná, onde nós estamos, graças a Deus, fazendo bastante sucesso. Aniversariando hoje, Volmi Batista, meu conterrâneo, meu amigo, bom violeiro, empresário do Zé Mulato Cassiano, o Marcos Vinícius Paiva, Rosa Maria Gasparotto, Elcio Pereira, Fernando Borges da Silva, Raniel Duran, Rio Divan Alves Silva, o locutor Madeira Júnior. E hoje é uma data especial para alegria e para tristeza na minha vida. Olha só que coincidência. No dia 27 de agosto... Há 26 anos atrás eu perdi a minha mãe, Dona Ilma, morreu muito jovem, aos 61 anos de idade. Ela morreu no dia 27 de agosto de 1988. Anos depois, exatamente há 5 anos atrás, né, em 2009, nascia no dia 27 de agosto o meu adorado neto, João Aguiar Marra. Né? Então vejam vocês, na mesma data eu perdi minha mãe e ganhei o meu neto. E a outra particularidade é que no dia exato em que a minha mãe morreu, nasceu o filho do meu querido amigo Antônio Vitor, o Gênesis Espíndola. Meu amigo Gênesis, que hoje está completando 26 anos de idade. Então vejam vocês, numa data só, eu perco a minha mãe, nasce o Gênesis e anos depois, nasce, 21 anos depois que a minha mãe faleceu, nasce o meu neto João Aguiar Marra. Então quero pedir licença a todos os aniversariantes de hoje para dedicar o programa a todos vocês, mas em especial para o meu neto e para o Gênesis e a memória da minha saudosa mãe. E eu vou trazer aqui uma oração chamada Triunfarás, que está na página 63 do livro de orações do programa Cleiton Aguiar, desejando a todos os aniversariantes de hoje muita paz, muita luz e principalmente muita saúde. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Não desanimes, aceita a provação. não reclames, usa a paciência, conserva a serenidade, não censures, esquece o mal, perdoa sempre, age em paz, não discutas, conversa calmamente, faz o bem quanto possível, serve com alegria, trabalha sempre e assim triunfarás. Amém. Beleza de oração, né? Triunfarás, que faz parte da primeira edição do livro de orações do programa Cleiton Aguiar. O novo ídolo popular do Brasil, Cristiano Neves, Quero Te Namorar. Quero te namorar, quero ficar perto do seu coração, quero ter você a vida inteira. Quando a gente se beijar, no banco da praça ou na areia do mar, vai ser pra valer a vida inteira. Olha bem pra mim e diz que não vai me abandonar. E se algum dia eu chorar, vai ser de prazer, de paixão. Oh, meu bem querer, eu sempre sofri de solidão. Preciso sentir o seu calor, só quero você, meu amor. Seu coração, quero ter você a vida inteira. Quando a gente se beijar, no banco da praça ou na areia do mar, vai ser pra valer a vida inteira. Olha bem pra mim e diz que não vai me abandonar. Eu chorar, vai ser de prazer, de paixão. Oh, meu bem querer, eu sempre sofri de solidão. Preciso sentir o seu calor, só quero você, meu amor. Olha bem pra mim e diz que não vai me abandonar. E se algum dia eu chorar, vai ser de prazer, de paixão. Oh, meu bem querer, eu sempre sofri de solidão. Preciso sentir o seu calor, só quero você, meu amor. Cristiano Neves, Quero Te Namorar. Impressionante o tanto que o Cristiano gosta de gravar. Lançou um disco esses dias, já tá no estúdio gravando outro. É um atrás do outro, ele grava dois, três discos por ano. Nunca vi gostar de gravar desse tanto, né? Ele não espera nem o sucesso do disco acontecer, nem terminar, já vai gravando outro. Ele mesmo concorda com ele, esse gosta. Mas é um grande talento esse menino, né? Eu vou a Coromandel relembrar Gerson Coutinho da Silva, o imortal poeta goiás. E o doutor Éber Oliveira, lá de Palmas, Tocantins, ele é de Uberaba, mas mora em Palmas, ele tem um museu do Goiás na casa dele. Ele me mandou uma raridade. A qualidade técnica, vocês vão até me desculpar, porque a qualidade é uma gravação caseira, é uma raridade exclusiva, só o meu programa tem essa raridade. É o próprio Goiás cantando uma música dele, Meu Pranto em Teus Olhos. Depois que partiste da terra magoada, menina dourada, eu sofro demais. Quisera de novo ganhar teu carinho em nosso cantinho de Minas Gerais. é canto campestre no topo do mundo, que marca bem fundo a recordação. Por que me deixaste tão cedo, criança, levando a esperança do meu coração? Compondo meus versos na noite vazia, é minha poesia, tu sempre fluis. Sozinho na vida, em meu abandono, embalam meu sono teus olhos azuis. Meu pranto na terra, repicam na serra, gentis rouxinóis, o sol clareando, regatos e flores, misturas e as cores de mil girassóis. Saudade na tarde, lembranças benditas, mas tu hoje habitas nos campos do além. E penso que augures tua alma sensível, o pranto impossível derrama também. Sonhei bem mais alto que a mantiqueira ou a cordilheira lá dos Pirineus. É um sonho que morre na tarde formosa, menina charmosa, meu anjo, adeus. Relembrando Goiá, uma exclusividade do programa Cleiton Aguiar, o próprio Goiá cantou Meu Pranto em Teus Olhos. A frase irretocável do programa de hoje é da sabedoria popular. Nunca deixe de viver um momento feliz, mesmo que seja curto ou proibido, pois no decorrer da vida não haverá tempo feliz que substitua o tempo perdido. Nunca deixe de viver um momento feliz, mesmo que seja curto ou proibido, pois no decorrer da vida não haverá tempo feliz que substitua o tempo perdido. O que foi igual o cavalo arriado, você não pega mais, né? No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleiton para o cantor André Renner. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Eu agora vou responder a pergunta do meu amigo Francisco Oliveira, da Aliança FM 98,7 de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, mandando um abraço também para os amigos do espaço da Rádio Espaço Comunitário em Niterói, no Rio de Janeiro. O Francisco me perguntou, né, como é que faz para assistir meu programa de televisão. Francisco, é o Conexão Brasília com Cleiton Aguiar da Rede Brasil de Televisão, que está agora em novo dia. Passava na terça-feira, agora está passando toda sexta-feira às 10 horas da noite. Ficou mais cedo, ficou mais fácil, né? Toda sexta-feira, 10 horas da noite, e repete no domingo também às 10 horas da noite. Se não tiver na sua cidade a Rede Brasil de Televisão no canal local, você pode me assistir pelo canal 1 da TV Oi, 133 da Claro TV, 175 da Sky, 237 da TV Vivo, 248 da GVT, 714 da CTBC, pelas parabólicas e também em tempo real no site rbtv.com.br. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para o cantor André Renner e o DJ Alan Henrique. Perdeu, perdeu. É, meu amigo André Renner, tem momentos na vida da gente que a gente tem que tomar decisões. Eu tomei a minha. E você, hein? O que me diz? Foi paixão, foi calor, foi amor, foi não é mais. Foi paixão, foi calor, foi amor, foi não é mais. Perdeu. Perdeu, perdeu, adeus, goodbye. Foi amor, foi não é mais. Perdeu, perdeu, adeus. foi amor, foi não é mais. Te dei tanto carinho, você não me devolveu. Eu te pedi socorro, mas você não me atendeu. Te dei meu coração, você não correspondeu. Eu quis ser seu amor, outro amor você escolheu. Te dei tanto carinho e você não me devolveu. Eu quis ser seu amor, outro amor você escolheu. Esse é seu amor, outro amor você escolheu. Foi paixão, foi calor, foi amor, foi não é mais. Foi paixão, foi calor, foi amor, foi não é mais. Perdeu, perdeu, adeus, goodbye. Foi amor, foi não é mais. Perdeu, perdeu, adeus, goodbye. Foi amor, foi não é mais. Te dei tanto carinho, você não me devolveu. Eu te pedi socorro, mas você não me atendeu. Te dei meu coração, você não correspondeu. Eu quis ser seu amor, outro amor você escolheu. Eu quis ser seu amor, outro amor você escolheu. Perdeu, perdeu, adeus, goodbye. Te dei tanto carinho e você não devolveu. Perdeu, perdeu, adeus, goodbye. Eu te pedi socorro, mas você não me atendeu. Perdeu, perdeu, adeus, goodbye. Te dei meu coração e você não correspondeu. Perdeu, perdeu, adeus, goodbye. Eu quis ser seu amor, mas outro amor você escolheu. Perdeu, perdeu, adeus, goodbye. Foi amor, foi não é mais. Perdeu, perdeu, adeus, goodbye. Só pra te avisar, foi, hein? Amor, perdeu, perdeu, foi não é mais. Eu quis ser seu amor, outro amor você escolheu. A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo André Renner e o DJ Alan Henrique. Perdeu, perdeu. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. O telefone do ouvinte é o 61-3352-6993. 61-3352-6993, à sua disposição, de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã até às 7 horas da noite. Atenção, meninos! Já para a sala de aula, a turminha do cabelinho arrepiado, porque agora eu vou trazer grandes professores. Infelizmente, um deles já foi para o andar de cima, mas a Faculdade da Música apresenta os mestres do MPB4. Pois é, para quê? O automóvel corre, a lembrança morre. O suor escorre, molha a calçada. A verdade na rua, a verdade no povo. A mulher toda nua, mas nada de novo. A revolta latente que ninguém vê e nem sabe se sente. Pois é, pra quê? O imposto, a conta, o bazar barato. O relógio aponta o momento exato da morte incerta. A gravata enforca, o sapato aperta, o país exporta. E na minha porta ninguém quer ver uma sombra morta. Pois é, pra quê? Que rapaz é esse? Que estranho canto. Seu rosto é santo, seu canto é tudo. saiu do nada da dor fingida, desceu a estrada, subiu na vida, a menina aflita, ele não quer ver. A guitarra recita, pois é, pra quê? A fome, a doença, o esporte, a gincana, a praia compensa, o trabalho, a semana, o chope, o cinema, o amor que atenua, o tiro no peito, o sangue na rua, a fome, a doença, não sei mais porquê. Que noite, que lua, meu bem, pra quê? O patrão sustenta o café, o almoço, o jornal comenta um rapaz tão moço, o calor aumenta, a família cresce, cientista inventa uma flor que parece a razão mais segura pra ninguém saber de outra flor que tortura. No fim do mundo tem um tesouro, quem for primeiro carrega o ouro. A vida passa no meu cigarro, quem tem mais pressa que arranje um carro pra andar ligeiro, sem ter porquê, sem ter pra onde, pois é, pra quê? Pois é, pra quê? Pois é. Ei, essa agora eu viajei no tempo. A Faculdade da Música apresentou os mestres do MPB4, Pois é, pra quê? Essa raridade quem me mandou foi o professor Júlio César Rezende, lá de Patos de Minas, que sempre abastece os nossos programas com essas preciosidades. O sucesso do momento, Eduardo Costa, Enamorado. Eu só sei que esse amor me envolve, eu não sei dizer não. Se eu te olho, pinta um desejo do gosto doce do seu beijo, me acalma quando você vem me tocar. Chega perto, minha cabeça gira, sua voz é uma poesia, um beijo pra fazer meu mundo parar e te amar.